procurar o ser maior. A saudar tudo o que eu sou. Foi à volta do mundo é que tudo aconteceu. Ficou tudo diferente. E eu era eu, era a voz. E andava eu lembro.